Esse aqui foi bem direto. Esse cara procurou anime peitinhos. Vamos começar, vamos começar, vamos começar. Galera, começa agora mais uma edição sobre músicas e animes, edição número 31. Hoje o time tá cheio, embora temos uma notícia triste, nas considerações finais talvez a gente fale. Mas Carlinho Neto, por favor, apresente as outras pessoas. Ah, sim, eu sou Evilásio Júnior. Você lembrou de se apresentar, né? É, finalmente. Finalmente você se lembrou, ok. Olá para todos, saudações, e sejam bem-vindos à Real 31ª edição da série de podcasts sobre músicas e animes, cujo tema vocês vão saber depois do que se trata, mas antes vamos apresentar a equipe. Eu sou o Calírio Neto, prazer a todos, e estou aqui com o amigo Evilásio desde a primeira edição dessa série de podcasts, que muito em breve completará 1 ano de existência, vai ser uma maravilha. Vamos então apresentar a equipe. Hoje a casa está cheia e vamos começar com a Loba. Oh. Ela foi um oi bem espontâneo dela, tá? Depois da Loba é a vez da Ana dar o seu oi. Oi, tudo bem com vocês? Eu não tô tão bem porque o Robin Williams morreu. Eu também, eu tô triste, muito triste. Hoje vai Falou ser que uma é? homenagem a ele. Eu vou dedicar as músicas a ele. Dia, Vietnã! Caramba. Nossa, saudades pro pai dele. Ok, dando continuidade às apresentações, é a vez do Bebop. Oi. Só isso hoje? Ah, tô sem criatividade. Oi, pessoal. Tudo bem, então. Depois do Bebop, é a vez do Luke Lucas. Eu tô chocado com a notícia de hoje que a Mariana Rui Barbosa e o Kleber Toledo terminaram um namoro de 3 anos. Eu tô chocadíssimo. Cara, isso é Pior horrível. É, olha. dia da minha vida. É Junto com o horrível. Robbie Williams foi complicado, viu? É difícil. Dói o Horrível, peito. horrível. E sobre o Robin Williams, parece que ele se matou, né? Não fala isso não, cara. Deixa aí a É, deixa. especulação, cara. Muito triste isso. Notícia triste, mas você tá relembrando, não. Não, eu tô triste mesmo, assim, eu não tô chorando. Não, não, Triste, sim, eu tô triste. mas. Apesar de a notícia ter acontecido há um pouco mais de uma semana, né? Mas triste, cara. Muito triste. E para encerrar as apresentações, o Eric. Olá, e eu não sabia disso do Robin Williams. Fiquei sabendo Olha agora. aí, cara, Eric você. tá Pô, chocadíssimo agora. mas é que faz mais de uma semana, cara. Você Faz viu? uma semana que tá vendo essa notícia, não faz algumas horas, não? Não, é mais de uma Não, uma semana que o semana. podcast foi gravado. Esse demorou pra tentar piada. Puta que pariu. Bate catar. Mas antes de começarmos com o podcast, é a vez da pessoa que deu o tema na última gravação falar o porquê que escolheu esse tema, certo? Última gravação lotada, né? Ninguém queria participar do podcast, porque tem uma ruim que o Vilas deu. Todo mundo com desculpinha, Cara, o tema beleza. do Evilado foi tenso, mas saiu bom o podcast, saiu bom o podcast. Então, sobre o que foi o tema escolhido? Bom, foi animes de ovas, ou melhor, ovas, né? Séries ovas. Tem umas músicas diferentes, né? Até os próprios animes que tem episódios ovas, tem a maioria tem aberturas diferentes, encerramento, aí dá pra escolher bastante coisa. Eu acho que não foi tão difícil escolher, ou foi? É meio complicado, sim, porque anime de ova, tem que procurar anime de culinária com ovo de peixe e tal. Você tá É esperando alguém complicado. fazer essa piada, esse cara é tão ruim que eu decidi parar, cara. Botei aqui Toriko e não tem mais cara. Intolerante Paradiso. Se fosse de ovo, teria aquele anime Golden Cala a Time, né? boca, Mas não cala a boca. Chega, Pop, chega. Poxa. Chega. Mas é isso, pra quem não conhece, ovas são animes feitos para vídeo, né? Original Video Animation, que era antigamente, anos 80, anos 90, tinha muito. Hoje em dia já caiu em desuso, né? Não, Praticamente. ainda Eles tem. usam, né? É, Pô, mas eles muito usam pra pouco, lançar muito bem. episódios especiais Não, e não, tal. mas tem uns oficiais, mas é pouco. E tem alguns muito bons, mas são poucos mesmo. São Se for poucos, é. considerar, Hentai é ovo, então sai muito. Ah, tá, é Opa! verdade. Sentar de Não cada se temporada tem Também dois não. Hentais. Não vai passar na TV, né? Vamos tentar fazer um podcast sem aquele nome aqui. Boku no Pico. Droga! Enfim. Quase peguei a música. Eu Sério? senti a tentação bateu na minha voz. Eu ia pegar de um yaoi que se passa na prisão, mas eu também não fiquei. Não, não, deixa pra. Pô, pra Puta quê, que pariu. galera? Yaoi, que a musiquinha era legal. A musiquinha era boa, só que aí eu vi outras melhores, mas foi quase, foi quase. Eu ia pegar o Yaoi de Pompos. Yaoi de Pompos, eles não valem nada. Música. Bom, para darmos início às nossas atividades de hoje, a primeira pessoa a falar de sua escolha musical vai ser Vilaço. Bem, eu hoje fui nos clássicos e vamos começar aqui com uma música de Saint Seiya. Olha que coisa incrível, muito difícil. Que é a abertura da única fase de Saint Seiya que até hoje eu acho muito boa, incrível e que eu já revi umas duas ou três vezes. Que é a Saint Seiya Saga de Hades, a parte do Santuário. E a música é Shikyuji. Acho que todo mundo conhece, todo mundo já deve ter... Essa música é linda. Ter... Desculpa. Escutado várias e várias e várias vezes na vida. A versão brasileira, embora não seja tão boa quanto a japonesa, eu gosto. E, bem, eu não tenho muito o que falar. Vocês querem falar alguma coisa de Saint Seiya? Eu só posso dizer que Saint Seiya Saga Hades, essa parte do Santuário, é a minha preferida. Essa música é linda. É a minha também. Sobre anime, eu não tenho nada pra dizer não, cara. Mas tem uma coisa aqui que eu posso revelar. Eu já falei tudo que eu tinha que falar de Saint Seiya. Uma curiosidade infantil. Fala. Tá bom, vou falar. Eu tinha um amigo mais meu novo que ele gostava de Saint Seiya também, né? Cavaleiro do Zodíaco, na verdade. Calma, calma. Ele gostava do show. Isso aí eu já não sei. Mas eu falava pra ele que eu tinha uma armadura escondida dos Cavaleiros do Zodíaco e ele acreditava. Porra, armadura de peixe. Aí eu fiz seu ele ficar procurando. Seu primo no Japão comprou a armadura. Não, eu fiz ele ficar procurando pela minha casa. Aí eu, não, tá quente, tá frio. Só isso, meu. Esse moleque entrou no carro do estranho pra pegar bala, hein? Esse moleque aí. Coitado. E foi as férias dele todas, assim, procurando armadura na minha casa. Otário. Hoje, nossa, olha a maldade. O cara mais malvado do universo. Coisas de criança. Hoje em dia ele acredita que o amigo do amigo no Japão viu o final de Naruto e a Tentei é o Hokage. Exatamente. Eu não duvido não, hein. Nossa, vimos spoilers de Naruto que eu desacreditei. Ele acreditava que Sailor Moon existia? Peraí, Bibop. Peraí. É isso mesmo? É, mas era criança. É que ele viu live action, cara. Ele disse, não, é uma pessoa de verdade, tá vendo? Pode ser. Faz sentido. Ô, Bibop, esse teu amigo assistiu live action Sailor Moon feito pela TMA? Acho que esse não. Vou perguntar. Essas aí existem, viu? Porque se foi pela TMA, foi tenso. Essas aí existem. Cara, sabe o que é pior? Eu falo que eu não gosto de Sailor Moon, mas eu acho live action Sailor Moon legal. É bizarro. Por isso que eu gosto. Eu assisti ele todinho. Você quer ver mulheres com sainhas absurdas. Mas é ridículo, cara. A menina, a protagonista, tem o nariz do tamanho do Luciano Huck, cara. Loucura, hein? Foda. Senhora Napa. No live action, o gato é um bonequinho, não é isso? Não, é em CGI, cara. É ridículo. Ah, em CGI? É tudo ridículo. Não melhorou muito. É tudo ridículo, cara. Tudo ridículo. Os cosplay é nível cosplay do Anime Friends, cara. Então, é tudo ridículo. Se dá pra resumir as falas de Cavalo do Zodíaco em... Você fala uma frase afirmativa e a pessoa responde. O que foi que você disse? Aí pronto. Pode repetir isso a infinidade. O quê? O que foi que você disse, Calilho? O quê? Não, sério. O que foi que você disse? Não é possível, Calilho. Não. O que foi que você disse? O quê? Mas ele disse isso mesmo? Mas é muito bom essa saga. Tem um Doku lá liberando a cólera dos 100 dragões. E eu vou te falar que quando eu vi a explicação, cara, que aquela versão velhinha, absurda do Doku, na verdade era ele usando uma técnica especial que fazia o coração dele bater uma vez por ano. Esse é o Kurumada. Esse. Não, gente, mas vem cá, eu não vou dizer nada, porque o que o Jotaro fez no final do Stardust Crusaders, quem viu o anime vai ver, vai ficar de cara também. Pra mim isso não é nada, porque Jojo é ruim. Mas Jojo, ele é bizarro pelo bizarro. Mas, Evilásio, não discute. Não, nem. Agora, sabe, não. sim. Let it go, let it go. Não, mas o pior é que você tá falando assim pelo bizarro, mas eu achei irado na época. É muito irado. Caraca, ah, sim. Então é isso. Falou que não entende toda a beleza de Jojo. Não. A gente tem que, né, perdoar, né, fazer o quê? É. Shiryu! Inocêncio! Melhor personagem de todos. Melhor de todos. Toda vez que ele falava, eu tinha que falar Shiryu. Ele é muito foda. Mas o melhor é ele no Vai Ser, cara. Porra, cara, tem que ter um episódio 11 aí, cara. O último episódio foi muito foda, cara. Honestamente, vocês me dão medo. É, quem não assistiu Vai Ser no YouTube, por favor, procure, porque vocês têm que assistir, cara. É muito bom, cara, é excelente. Já tem 10 episódios? Já tem 10, cara. Ai, então é isso, alguém mais quer falar alguma coisa em dizer? O que foi que você disse? Que? Cinco cavaleiros de bronze? Não é possível. Cinco cavaleiros de bronze foram derrotados por... Não, né? Já me confundi. Cavaleiro de ouro foi derrotado por apenas 5 cavaleiros de bronze? Como assim? Não, isso é de prata. Sim. Eu só fiquei espantado que semana passada eu vi pessoal do trabalho falando sobre Saint Seiya, Rurouni Kenshin, Sidonia no Kishi. Eu, poxa, não sabia que tinha tanto pessoal. Uma conversa lá, 20, 30 minutos falando sobre essas coisas. Cara, foi tenso. Essa conversa aí foi tenso. Que o cara falar sobre Saint Seiya e Samurai X e depois falar de Sidonia no Kishi, esse aí realmente é entendido do assunto. Se fosse Saint Seiya, Samurai X, Yakusho, ainda vai, mas o cara botou Sidonia no Kishi no meio, realmente. Aliás, eu assisti, finalmente, Sidonia no Kishi. Ah, no caso eles não falaram de Sidonia no Kishi, eles falavam de Cavaleiros de Sidonia, no caso. Ah, é. Na verdade, a gente vive falando Cavaleiros de Sidonia, mas na verdade é Cavaleiro de Sidonia no singular, a ideia. Mas vem cá, porque não tava passando no Netflix esse caminho? Tá no Netflix, eu assisti no Netflix. Ah, então por isso. Eu assisti dublado, tá dublado, né? Excelente, cara, eu gostei bastante. Dublado em português? Dublado em português. Tá bom, nossa, dublado. Nossa, tem a voz do Guilherme Briggs em algum momento? Não, mas o protagonista é o Fábio Lucindo. Nossa, claro. Gente, tem o Shiryu. 2014, o Fábio Lucindo continua sendo o protagonista. Caralho, cara. Ó, inovação, não tem o Shiryu nem o Guilherme Briggs. Eu nunca vi um anime sem o Shiryu e o Guilherme Briggs. Eu acho que eu vou ter que ver dublado. Tem lá toda a equipe de dublagem no final de cada episódio, então vocês podem conferir. Ok. É, pode repetir, Vilas, o nome da música, por favor. É Shikyuji, de Saint Seiya Hades, a cantora Yumi Matsuzawa. O que foi que você disse? Shikyuji, Saint Seiya Hades, a cantora Yumi Matsuzawa. O que foi? É Shikyuji, Saint Seiya Hades, e a cantora Yumi Matsuzawa. E no próximo episódio, vocês vão ver o final dessa história. O final da história é Iki! Namida yori mo yasashii uta wo kanashimi yori sono nukumori wo. Essa bela aula sobre Saint Seiya que nós tivemos aqui e uma de suas falas mais importantes para a história dos animes em todos os tempos, certo? Luke? É, não era bem essa, era outra, mas ok. É, vamos dar prosseguimento então ao. Vamos dar prosseguimento ao podcast e é a vez da Ana falar de sua primeira música. Eu, então, minha primeira música É de um anime bem antigo. É um OVA que, eu, na verdade, eu só assisti OVAs antigos. Faz tempo que eu não vejo OVAs. Daí eu vou selecionar essa música, que é de um anime bem legal na época, Sazan Eyes. 3 versus 3 Eyes, para alguns, talvez vocês se lembrem. Da a abertura da... 9 Olhos. Aquele famoso anime 9 Olhos. A música Distance, que é da Megumi Hayashibara, que ela dublava o personagem principal. E era um anime bem divertido na época, assistindo no começo dos anos 2000. Não sei se alguém já viu esse OVA antes. Já vi. No Sazan Eyes. No Sazan Eyes é a história de uma menina que ela tem um olho na testa e do menino que ela conhece, e os dois se tornam imortais, por algum motivo que eu não lembro. Mas daí eu lembro que eles juram de se casarem quando eles se tornarem humanos de novo, porque eles não podem, por algum motivo, se casar agora, né? Porque animes. E daí tem umas aventuras sobrenaturais e tal, e eles estão buscando se tornar humanos de novo durante o anime. E é bem anime dos anos 90, assim, o traço, a narrativa. Saudades. São três, não sei, se não me engano, são 3 ou 4 episódios, são 4. Você lembra do anime, Carleiro? Lembro. Foram 4 episódios muito bons. Só que eu tinha medo daquela menina no início. Da protagonista? Aham, eu tinha um baita medo dela. Só porque ela tem um terceiro olho? O Rei tinha um terceiro olho. Opa. Não. No início era por causa disso que eu tinha medo mesmo. Mas depois, de boa. O anime é muito bom, ele é bem profundo. Legal. Eu achei o anime bem profundo, bem psicológico. Ele tinha um lado, assim, meio filosófico e tal. Yeah. A única coisa que pode pegar é o jeitão anos 90, né? Que fui rever um clipe aqui pra pegar música, pensei, nossa, olha como que as coisas eram. Porque ele não é muito alto orçamento, não. Ele era bem normalzão, assim, de visão mesmo. Exatamente. Mas é bacana. O visual dele, as músicas, tudo nele lembra anos 90 com perfeição. Tudo. Desculpa, posso interromper rapidinho? Eric, por favor, muda a imagem, cara. Oi, Vilazzi, eu expliquei aqui o que é a imagem. Muda essa imagem, cara. Eu achava que isso aqui era um podcast de família. Que apelação, cara. Que absurdo. É o chifre de um unicórnio. Muda. É o chifre de um unicórnio que a garota está pegando. Aí vocês vão e pensam numa bobagem dessa. Eu vou procurar aqui. Por isso que as meninas gostam de unicórnio. Eu vou procurar aqui, chifre do Kid Bengala, brasileirinhas, Nutelada. Eu achei que... Buma Nutelada. É Buma Nutelada. Eu achei que vocês estavam acostumados com esse formato. Vocês não agora, todo agora dia? Sim, agora tudo bem. É. Não dessa cor. É o chifre de um unicórnio e ficam pensando no bobo. Desculpa ter comentado no meu podcast. Podem continuar falando aí tudo sobre bem, 9 horas. O Luke ganhou. Pode continuar falando de 9 horas. Destruiu o assunto. Parabéns, cara. O que eu vou falar agora? É isso. Ouça uma música, é muito legal a música. Veja o anime, também é bacana. E fica aí a recomendação. Tchau. Vai ficar muito só repita, bom. Só repita o nome da música, Ana, por favor. É Distance. E fique com a Distance. Música. Distance. Sazonais. Let's go! 胸が叫ぶ何 após essa ótima música de um anime bem que merece toda e qualquer recomendação, nós vamos então para a terceira pessoa que vai falar de sua música aqui. E essa pessoa é o Bebop. Eu estou rindo de uma imagem aqui. Vai logo, fala. Vai. Eu escolhi dois. Eu escolhi dois ovos que eu gostaria de falar sobre eles. Mas eu fui ouvir as duas músicas e eram muito, muito, muito, muito ruins. Aí eu vou ter que falar sobre outros dois, que as músicas são legais, mas na verdade a gente já falou sobre eles. Aí, infelizmente, não posso falar sobre os outros porque as músicas são ruins. É, um que eu ia falar é o Kenel Tokorozawa, que é um OVA que eu assisti recentemente, nem sabia que existia esse troço aí. É uma comédia onde um cachorro se apaixona pela sua dona. E tá, ele fica certo, tentando namorar com ela e tal. Esse é os animes que o Bebop vê, viu? É isso aí. Cara, mas esse é hilário, cara. É hilário demais. E o outro seria o K-The Metal Idol. Ah, isso é legal. Que é uma história... É até grandinho ele, né? Eu acho que tem mais de 10 episódios. 15. É bom, cara. 15 é isso, ó. O Eric sabe. 15 episódios. É bom. Mas o que eu vou indicar é... pra começar, uma música de Detroit Metal City. Que eu esqueci o nome da música. Tá bem pra caralho. Mad Monster. Eu esqueci de nome. Poxa, esquecer DMC, o Krauser falava isso pra você, se você fizer isso. Se falasse alguma música com estupro, assassinato no título, que ia cair, ninguém ia perceber. Ele vai subir em cima de você e vai fazer Mad Monster. Não, não quero, Bebop, não. Você não pode usar profanar o nome de Krauser Samaka. Não farei isso. Hoje nesse podcast a gente já deixou bem claro que o importante é a parte de baixo. É, exato. Eu ia indicar a Sinfonia da Grande Puta, mas eu não consegui achar. Aí vai o Mad Monster, que tem uma guitarra maneira. E essa música é melhor. A gente já falou muito, né, de Detroit Metal City. Pra quem não conhece, é um anime de comédia bem porra louca, assim. Ele é bem louco mesmo. Tem até podcast sobre ele já. Quem quiser mais, Vista, pode acessar favor. No Anime Coach também. Vai ter o link, então acesse lá. Isso aí. E essa cena do Mad Monster é genial. Coloquem no YouTube Mad Monster e vocês vão ver sobre o que se trata o anime. Ai, cara. Você bem que podia ter escolhido a outra música também, não ia dar nada, não. É, mas eu não achei aqui ela pra ouvir de novo. Eu lembro que era legal, mas a Mad Monster é muito bacana, eu deixei ela. Tá certo. Alguém quer fazer alguma consideração sobre Detroit Metal City antes de prosseguirmos? Assistam essa porra, senão vocês vão ser estuprados por Krauser Samar. Na Torre de Toque. Na Torre de Toque. Estupro auditivo. Estupro auditivo. Só quero deixar bem claro que o pessoal tá falando muito mal desse anime, mas também tem kawaii nele, tem a Krauser Tan. Então, sim, quem gosta de garotas fofinhas, você pode ver também. É muito bom esse anime. Muito moe. É fofinho. Tem música pop sueca. É, tem pop sueca. Romance. Bem bacana. Tá certo. Então, repita aí o nome da música, Bebop, por favor. Mad Monster, de Detroit Metal City. E escuta essa música antes que o Krauser Sama chegue até vocês. E eu sou o podcast do Anime Cote sobre DMC também, que tá muito bom. Exatamente. Vocês vão ver a verdadeira voz do Carlírio lá. A verdadeira personalidade. Na verdade, o Carlírio é um yandere foda. Depois vou querer ouvir sua teoria. Yoshi, ikuze, Negashi! Mad Monster! Tenshi o hikisaki. Shi no ame ga furu. Kami no hime ga ikazushitomaru. Ideo! Mad Monster! クラウドの味噌食い散らかす地獄の底まで食らう瞬間食らうパワー食い散らかす地獄の底までレッドモンスター何でも食らうレッドモンスター 何でも食らう人々は気が惑い血肉ぶきがれう奴の前歯に歪んだ顔がうつぶ Então, o nosso podcast, depois de uma ótima indicação de Detroit Metal City, e por favor escute o podcast temático dele, é muito bom, é a vez da Loba falar de sua primeira música. Oi. Oi. Então, eu resolvi pegar uma música do primeiro OVA que eu vi na minha vida. É aquele Kigeki, vocês conhecem? Kigeki? Não conheço. Kigeki. É de quando? É antigo? É velho. Kigeki. É. Voltou a ser cavaleiros agora. Kigeki. Não sei quando é, não. É, esse Sweet Point. Então, a primeira história que chama Kigeki é um... Ah, eu conheço. Eu vi, sim. Desculpa, eu vi. Então, eu vou fazer um resuminho aqui dessa história. Eu vi. Então, quem não viu, veja, porque é muito bom. E quando eu falo que é muito bom, é porque realmente é muito bom. É sobre uma garotinha que eu acho que ela morava... Não lembro, acho que era na Holanda, não faço ideia. E a vila dela estava sendo atacada. Então, tinha um boato na vila dela que um cavaleiro podia ajudar a realizar um desejo seu se você o desse o livro que ele estava precisando. Aí, ela, sem saber qual era o livro, pegou um aleatório da estante dela e partiu, né, em busca do cavaleiro na floresta e tal. E ela viajou por dias e dias até finalmente encontrar o lugar em que o cavaleiro morava. Parece que ela caiu no chão, dormiu, sei lá, e ele encontrou ela. Daí, ela deu o livro e, coincidentemente, o livro era o que ele estava procurando. E ele realizou o desejo dela, que foi o de destruir o pessoal que estava acabando com a vila dela. E no fim da história tem um segredo que esse cavaleiro guarda e ela não pode contar pra ninguém. Esse é o OVA, ele é muito da hora. Daí a música que eu escolhi foi Ave Maria, que é a música que toca durante todo o OVA. E é isso. O que quer dizer comédia? Então, alguém quer fazer uma pergunta pra Loba mais específico sobre esse anime? Ou querem deixar passar? Vamos pra próxima? Vocês decidem. Eu achei misterioso. Vejam. Esse ovo é de uma coletânea, não é? É, de uma coletânea. É, só que eu só vi o primeiro, que foi esse. Eu cheguei a ver todos na época. Eu lembro que assisti uma na sequência, assim. Eu tava procurando pra ver, mas eu nunca achei. Achei porque eu não vou atrás, então eu não sei se eu vou encontrar. No YouTube, você ainda pode ver os comentários sensacionais que você vai ter sobre ele. Dá uma olhada. Daí é Ave Maria, pronto. Ave Maria. Essa é a Loba que a gente conhece, não tem jeito, cara. Essa é a Loba. Olha que maravilha. Muito bem, fiquem com essa música, por favor. Yeah. antes do Eric falar da sua primeira música. Foi um dos primeiros ovos que eu assisti também. E pelo My Anime List, parece que só o Bebop aqui que viu. Que é um anime Mahou Shoujo de 4 episódios chamado Dai Mahou Togi. Eu odeio esse anime. Você assistiu? É bom, é que... não está no My Anime List exatamente porque antigamente eu não colocava os animes que eu dropava. Ah, tá. Então, no caso, é a música de abertura que se chama Dai Mahou Togi, é o nome do anime. E a história é um Mahou Shoujo, só que satírico, porque a protagonista é uma garota chamada Puni, que é sucessora de uma terra mágica, só que antes dela tomar o trono da sua mãe, ela tem que passar um ano na terra. Aí ela se transfere para uma escola e tem que ficar um ano lá, sobrevivendo a traições e tentativas de assassinatos de pessoas que não querem que ela tome o trono, enquanto... antes de se tornar a nova rainha do local. E, tipo, é totalmente subversiva. Ela é uma garota que pratica luta livre, cuja terra onde a mãe dela e o pai reinam é uma terra fascista, que tem escravidão, desigualdade social e outras bobagens desse tipo. Enfim, é um anime totalmente politicamente correto. Eu acho, Vilas, eu gostei desse anime. Eu revi aqui só o primeiro episódio, eu ainda achei bom. Eu não tão bom quanto eu pensava quando eu assisti lá uns 7 anos atrás, mas eu ainda achei bom. É meio retardado demais, mas eu gostei. E no caso, é a música de abertura que tem uma letra totalmente besta, que é sobre... ela falando de morte, e não deixe minhas palavras gentis e sorriso bonito enganar, e levarei todos ao paraíso, e etc, etc. Tocarev... não tem nada a ver com anime. Tem sim. Tem sim. Tem tudo a ver. Ela... não é aquele que a menina mete a porrada em todo mundo. É, que a abertura a porrada, é um garotinho fofinho dançando e no fundo tem coisas explodindo, pessoas sendo torturadas e coisas do tipo. Em que ela usa luta de submissão pra vencer os inimigos. É da chave de braço, hein? Sinistro. Sim. Ah, o refrão da música é Tokarev lírico mate todos, que Tokarev no caso é um soviético que desenhou algumas armas. Mate todos, só uma pessoa deve sobreviver, etc. Enfim, a letra é desse tipo. Eu acho... é retardado, mas eu acho... é a filha do Krause-sama, cara, essa mulher. E é isso, o primeiro episódio que eu assisti, eu só revi o primeiro episódio pra ter uma noção, pra relembrar um pouco. Ela ajuda lá a garota com quem ela faz animizade, uma garotinha de óculos nerd, pra fazer curry pro festival da escola. Só que ela faz com... até o pessoal fala que os alimentos são frescos, parece que são até vivos, os vegetais. Sabe que aí você vai ver na cozinha onde está sendo preparado o curry, os vegetais são realmente vivos. Aí você vê lá, por exemplo, uma cenoura com medo de pular no caldeirão, né, para ser cozida. Só que aí vai lá uma batata corajosa e fala que ela deve ser homem. Aí ela pega uma faca e se corta toda e se joga no caldeirão. Que é metal. É um anime muito idiota. Isso me lembrou Gupo. As ideias, assim, as ideias do anime são engraçadas e são bem feitas, só que a execução é uma... não, cara, eu não acho o tempo todo tão ruim a execução, as ideias são boas, mas eu não acho tão ruim a execução, a execução o tempo inteiro tão ruim. Eu acho muito triste. Acho um anime mediano. E é isso, e... Bebop, o que você achou desse anime, no caso? Só você viu que por inteiro... eu achei ele mediano, é. Essa parte é a mais engraçada, né? Da menina ser uma garota mágica e cair pra mão com os caras, dando um golpe de submissão, porrada, ser bem sádica. Essa parte no caso, foi no caso ainda no primeiro episódio, por exemplo, ela mostra como ela conseguiu seu mascote, o Paiatan, que é um cachorrinho. Aí, no caso, ela foi numa vila onde só tinha desses animais. E ela luta até a morte, praticamente, contra um desses mortos pra se tornar seu companheiro. É isso. É cheio de sangue, de violência e de coisas politicamente incorretas. O anime todo. São 8 episódios de 13 minutos. Parece lembrar um pouco o Satsutete do Kuro-chan. Sim. É o primeiro anime que vem à cabeça desses de Mahou Shoujo mais satíricos. No caso... a música é cantada pela dubladora da personagem, a Rina Sato, Dai Mahou Togi, música de abertura. E fiquem com essa música. Mahou no Kuro. Ok, sem maiores delongas, é a vez do hilário Luke Lucas. Fala da sua primeira indicação. É, não procure Kirito no Twitter. Enfim. enfim. Não procure Kirito em lugar nenhum, por favor. Exatamente. Eu não sou mais puro, gente. Enfim. Você foi puro alguma vez? Ah, Luke, você já deve ter visto coisa pior, porra. Yeah, alguém aqui é? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu vou até procurar depois dessa. Olha aí. Olha aí as imagens que eu botei. Meu filho, se a questão é pureza, meu filho. Olha as imagens. Tá mais saindo fanart agora, tá popular. Pra OVA, eu não lembrei de nenhum. Aí eu fui fazer o truque especial Game Shark. Procura Naruto. Não achei nenhum. Eu quero falar uma coisa bem clara. O Luke diz, pra OVA, não lembrei nenhum. Como se o Luke não tivesse visto que ia ter podcast uma hora antes da gravação. Só pra deixar claro. Mas é. Desculpa. Aí eu fui correndo procurar OVA de Naruto, porque Naruto é a carta coringa, a carta armadilha do Yu-Gi-Oh! Mas não achei nenhuma música decente. Aí eu, pô, o que eu faço? Aí eu fui no Google, melhores OVAs. Pelado. Não é a primeira vez que usa isso. Não é a primeira vez que usa. Para... Aprenda com o Luke como é que se procura anime na internet, moçada. Aprenda. Melhores OVAs, Naruto, Buma pelada. E achei assim a lista de. Eu falei, Luke, porque eles não entendem a piada. Porque Buma pelada. É Buma pelada no ar. Enfim. achei aqui uns OVAs que eu tinha visto, que eu tinha esquecido que tinha. O OVA de Genshiken, que é uma transição entre a primeira temporada e a segunda. É mal feito pra caralho. É mal feito pra caralho, mas a abertura é legal. É legal. Eu gosto da abertura e é isso. Não pulei esse OVA é bem ruizinho assim. É bem importante pra história a transição. Mas é bem ruizinho, nossa, a colorização dos personagens, todo mundo é laranja, velho. Parece que todo mundo pegou sol pra caralho, assim, ficou. Ficou laranja de bronzeado, é horrível. Se você só viu o anime, ele é importante. Mas se você vai ler o mangá, então você pode pular tranquilamente. E é isso, assim. Só tem, acho que o último episódio que é decente, né? Que aparece a personagem nova. Isso, não lembro. Não, cara, os episódios são legais, são muito mal feitos. Ah, eu não gosto, não. Eu prefiro pular mesmo, não tem necessidade. Mas é abertura. Eu não lembro o nome da música porque eu peguei a música agora. Fica aí a dica. Ai, por que eu me surpreendo? Eu sou muito responsável, gente. Eu sou muito responsável. O quê? Eu sou muito responsável. O quê? O quê? Eu sou muito responsável. O quê? Como? Mamãe! Aí toca a música da mãe do. Toca a música da mãe do Yoga. Então, fiquem com essa música do OVA de Gente Quem. Gente Quem? Não, pelo Gente Quem. Não. Gente Quem. Gente Quem. É um anime sobre gengibre. É um anime sobre Gengis Khan. Ah, ia ser foda. Um OVA de gengibre. Pega umas ovas de peixe, passa um gengibre em cima, dá esse anime. Que doido. Luke. Desculpa. Ah, melhorou. 毎度タイトなオールウィークデイズ、またも朝から猛ダッシュ、徒競走楽しそう、意外と命がけ、願いましてはソーライフスタイル、祈りを込めてシューリングスターだけど、無残役割さ割り切れないことだらけだから、この手に抱えてきた果てなき夢をそのあまりにぎゅっと詰め込んでみた、ささやかな幸せを分かち合うよ、喜びを僕たちは今青春として刻み込むのさ、すれ違う寂しさを揺れ惑う悲しみを、今日のところは一休みして歌い出してみよう。 アナ、分かったから静かに。 Muito bem, para encerrar a primeira parte do podcast, eu vou fazer então a minha primeira indicação. E a minha primeira indicação vai para um OVA baseado em um game de luta. É, trata-se do OVA Samurai Spirits 2 Azura Zamaden. O nome da música, infelizmente, eu não sei. Ela é a que toca na abertura desse OVA, que tem dois episódios. Azura Zamaden, ele se passa no... Como é que eu posso dizer? No período temporal daquele game de Samurai Spirits que saiu pro Nintendo 64. Aquele lixo daquele game, mas tudo bem. Mas o plot dele era muito bom, pelo menos. A SNK sabia pôr histórias em jogos de luta. E isso valia muito a pena. E nesse OVA temos a figura do Asura, que está à procura de alguém em específico para matar esse alguém. É alguém que ele está controlando mentalmente. E esse alguém é uma guerreira chamada Shiki, que está sob controle mental. E ao mesmo tempo que ele está à procura da Shiki, a Shiki está à procura do Haomaru para matar ele. Ou seja, é um imbróglio que ocorre aqui. E diversos personagens aparecem nesse OVA. Tem o Galford, tem a Nakururu, tem o Genjuro. Genjuro, aliás, é o melhor ali. Pena que ele é surrado inapelavelmente no início. Mas é um OVA que vale muito a pena porque remete ao clássico do final dos anos 90, início dos anos 2000, que eram as conversões que saíam bastante de jogos de luta para anime. E esse em específico, esses dois OVAs, Azura Zamaden, é algo que eu indico muito, mas muito mesmo. Ao menos melhor que os filmes de Fatal Fury são. Não sei se vocês chegaram a assistir, né, mas... Eu não vi. Eu arrisco dizer, Ana, que você iria gostar. Desse OVA você ia gostar. Gostava do jogo. Não, o jogo era sensacional, cara, tirando o Nintendo 64. Pra não dizer que eu gostava do jogo, eu vou ser, sendo bem sério, eu gostava dos jogos pra Super Nintendo. Nenhuma outra plataforma eu me interesso pelos jogos de Samurai Spirit, só os do Super Nintendo. Mas só teve um no Super Nintendo. Que é muito bom. Mas é bom mesmo. Aquele de Super Nintendo é bom. É a época que o pessoal pegava os jogos de arcade e tentava converter o mais rápido possível, tanto pra Mega Drive quanto pra Super NES. Tem certeza que só teve um, cara? Sim, só teve um Samurai Shodown pra Super NES. Apenas um, o primeiro. Não foi o primeiro. Não é o primeiro jogo. Enfrentar aquela Makusa pelona no final não era muito digno. Era muito chato. Eu achava o modo arcade fácil. De falar que eu achava o modo arcade fácil. Cara, eu nunca achei o modo arcade fácil. Eu finalizei com todos os personagens, mesmo com os que eu jogava mal pra caralho. Tipo aquela meninazinha que era meio kemono, meio tigre. Você tá falando da Tantan? Isso. Não, da Shanshan. Shanshan. Enfim, fique com essa música então, que é o tema de abertura do OVA Samurai Spirits 2 Asura Zamaden. agora vamos dar início ao nosso segundo bloco do podcast, né? E inverta-se as polaridades aqui e é a vez do Evilásio tocar o barco. O que foi que você disse? O Evilásio vai tocar o barco. Eu sou o primeiro, então vamos começar com outro clássico. Hunter x Hunter, Grid Island final, segundo OVA falando dessa saga de Hunter x Hunter. Como não vi a Quimera antes, o pessoal fala tanto, eu posso dizer que pra mim essa é a melhor saga de Hunter x Hunter que eu vi. Eu gosto muito das músicas do Hunter x Hunter clássico, cara. Todas as músicas eu acho excelentes. Esse OVA tem tanta abertura quanto encerramento da mesma banda, que eu gosto bastante. E o nome da música é Believe in Tomorrow. Alguém quer falar alguma coisa sobre Hunter x Hunter? Só é uma das obras que eu acho mais foda de todas e eu acho que todo mundo conhece. Assista! Por isso que... Assista! Eu odeio Hunter x Hunter. Não! Eu gosto de Shota! Ah, meu Deus! Gente, Shotas que viram bar. Vocês não lembram disso? Que triste! Foi meu primeiro podcast! Meu não! Deus, sério! Eu sério! Primeiro Ela odeia a máquina, velho. Não, cara. Ela odeia a máquina. Ela odeia a máquina, mas Hunter, cara. Ô, Loba, Loba, oi, eu também. Oi. Eu também gosto de Xota, Loba. E Xotas que viram baras. Yay. Isso, sim, muito louco. Tenho certeza de colocar a marmota dramática quando eu falo de Hunter x Hunter a primeira vez. É. Triste, cara. Ela foi uma boa primeira impressão com a. Com a... Lembra? Também se me chamaram pro logo do podcast hater. Eu não gostar do Hisoka. Ah, odeio o Hisoka. Descendo o pau do Hunter. Hisoka fica de pau duro ver o criancinho, cara. Hisoka é. O peste pedofalho, alfaninho. O cara desenha com o pé esquerdo, mal ainda. É muito triste, cara. É como não gostar de um anime em que tem uma super batalha de queimada, cara. É triste. Queimada? Queimada. É muito foda. E tem Shota. Por que você não gosta, Ana? Por que você não gosta? Ah, eu acho personagens muito chatas. Desculpa, mas Fate Kalei do Line. Fate Kalei do teve batalha de queimada foda, viu? Também, exatamente. Também, mãe. Tem um Shota que vira vara. Eu acho que Fate Kalei do Luke. Quem vira vara, velho? Não entendi. O Gon vira vara. Hã? O Gon tem uma vara de pescar. Eu lembro. O Gon, ele vira um vara. Ele não pode pescar mais, não. O namorado dele gosta? Ele não. Lobo, não. Eu posso não gostar, mas eu tenho certeza. Tá dando spoiler. Mas eu sei que Lua e Gon é OTP, né? Tipo, é fato, não tem nem o que dizer. É sim. Aí que Lua vai curar o Gon da vara. Deixa claro que Hunter x Hunter é pior pro jogo com algum skin diferente e mais história. Ah, eu prefiro o skin do Yakusho. Eu não gosto muito do que Lua e Gon, não. Eu prefiro que Lua e o irmão dele agora, o Alu. A Luca shippando. Agora um incestinho básico. Ah, não, não shippo, mas eu adoro a Luca. Um incestinho com um personagem que dizem que é homem, mas eu acredito com todas as minhas forças que não é. Quem? Então... Mas a Luca é tipo assim, a família trata como se fosse um homem, só que o que Lua, como conhece melhor, sabe que a Luca quer ser uma menina. Então eu acho It's muito interessante. It's a trap. Ok. Olha o spoiler. Mas bem, vamos deixar esse spoiler de lado. Eu estou falando que vou indicar a música de Hunter x Hunter, Grid Island, da série clássica, que é espetacular. Grid Island final, para deixar mais claro. É, porque são dois, eu falando assim, porque são dois OVAs, um Grid Island e um Grid Island final. E é isso, eu não tenho mais o que falar, não, cara. A animação daqueles OVAs era uma droga. Eu vou ficar calado. A Loba está atacada no momento, ou ela está atacando. Eu vou ficar calado. Não, é sério, a animação dos OVAs era uma droga. Eu vou continuar calado. Eu vou continuar calado, porque. Cara, como. Mas aquela animação era horrível, parece PowerPoint. Nossa, zoou agora. Olha, não deixava. O Grid Island, vejam pelo anime novo, porque aqueles OVAs eram uma droga. Eu não vi a Quimera Ant, que todo mundo fala bem pra caralho. A Quimera Ant é ótimo. Tem que ver o Quimera Ant, pô. Eu não vi Quimera Ant ainda, mas tudo que o anime vê do resto, você pode juntar pra fazer bolinha de jogar no lixo. Cara, tem o... É muito olha muito aí, spoiler. Spoiler. Muito bom. Spoiler. Deus! Loba tá nível Hisoka de zoeira, velho. Eu não defendo o anime da Madhouse, mas tudo bem. Só tem uma coisa que eu gostaria de lembrar do Hunter x Hunter clássico, é que ele veio pro Brasil, né? Veio dublado pro Brasil, e dubladores, o estúdio, não teve coragem, não teve a patufa de manter o nome original do personagem, que é Kurapika, e então ele virou Kurapaika. É bem justo. Ficou pior, como se não ficasse ruim Kurapaika, como se não fosse ruim, como se não fosse... Ah, e as crianças... As crianças vão rir do Kurapika. Kurapika. Ia fazer mais sucesso aí. Eu não prestava atenção no Kurapika até mudar o nome dele. Agora Kurapika pra mim tem um nome vulgar. É horrível. Caramba. Eu tenho uma história que triste passou... com o Hunter. Tipo. Legal que passou no TV aberto e no TV fechado. Ana nunca então... vai falar essa história, velho. Nunca. Eu já vou falando de TV fechado. Teve uma vez que a gente foi pra uma casa, uma chácara do clube dos pais de uma amiga minha. E a gente foi lá pro seu fim de semana jogar RPG e tinha TV a cabo. E ninguém tinha TV a cabo na época. Cara, vamos ver TV a cabo, tem Animax, vamos ver anime o dia inteiro e tá. Era maratona Hunter x Hunter, 2 dias inteiros. E tipo, ninguém gostava de Hunter x Hunter naquela turma. Ficou todo mundo assim, sabe? Eu digo bem feito. Daí tipo. Foi traumatizante, porque era um episódio que o Hisoka ficava secando muito o Gon. Assim, era muito errado aquele episódio. Eu ficava, meu Deus, o que está acontecendo? Esse personagem é muito errado. Não é? Nossa, gente, Japão, o que, que é isso? Eu só queria botar um comentário. Só queria botar um comentário aqui. Imaginem um urologista chamado Kurapika. Encerro a minha. Participação no seu podcast. Nós temos um excelente, cara. Jota! Eu sou o público-alvo do que foi motivo de mudar o nome do Kurapika. Tá? Ei, tudo bem. Então é isso, galera. Fique aí com a música Believe in Tomorrow de Hunter x Hunter Great Asna de final. Por favor, sua segunda indicação. Ai, minha segunda indicação é a música do OVA de Angel Sanctuary, Knife of Romance, que é a abertura. Que meu Deus do céu, que é aquilo? Vamos lá. Eu fui muito rever. Gente, eu fui rever pra pegar a música e tinha um clipe. Eu olhei, meu Deus, que esse negócio é mal feito. Eu não lembrava, assim. Eu via faz muito tempo. A música é bacana, a música é legal, mas nossa, nossa, que coisa tosca, Jesus. Não me diga que na primeira vez que você viu, você gostou. Não acredito. Ah, era o que tinha pra ver. Era o que tinha. Mas eu fiquei puta porque eu vi o mangá e o anime pegava tipo um capítulo. O mangá tem 20 volumes. E tipo, quando o mangá começa, o anime termina. Até hoje eu não entendi qual é o lance do anjo ter três asas. Qual é o problema disso? Mas você chegou a ler o mangá, não? Não. Eu fiquei chateado. Bem... Foi igual o X. Eu vi o filme e eu... Não, nunca mais eu quero saber disso. Não, o mangá é bem gay, mas é bem explicadinho as coisas, assim. Ah, faz imagino sentido. Que seja. O mangá é bem... Eu imagino que seja. Não, mas... Tinha uma página que dizia quantidade de asas dos anjos lá, né? Sim, é hierarquia. Dependendo do lugar que ela ocupava no céu e tal. É hierarquia. Eles usam a hierarquia da cabala mesmo, né? Dos anjos mais... superiores para os mais inferiores. Então, tipo, essas descrições tem, né? Na geologia mesmo, né? O traço é bonito e tal, o mangá é bem bacana, assim, vale a pena. Mas o anime foi um desperdício de dinheiro, tempo e felicidade, porque é muito mal feito, assim. Nossa, é tenso. Eu comprei esse mangá achando que era igual a Berserk. Daí não. Daí não mesmo. Acho que não é. Foi estilo Slam Dunk. Foi igual o Fruit Basket, né? Que era de basquete. Isso, foi igual o Slam Dunk e Fruit Basket. Foi no mesmo ano. Era uma época negra da minha vida. Não, porque era no início. Era no início. Eu era do tipo que gostaria de Bleach, achava massa o Ichigo, velho. Então, mas o que que o mangá chamado Angel Sanctuary pode ter a ver com o mangá chamado Berserk? É porque eu tinha um anjo com espada, velho. Eu falei, cara, que espada? É Berserk. É louco, velho. É massa. Aí, porra. Aí o cara pegando a mina lá. Eu falei, caralho, que foda, velho. O cara já come. Aí na primeira página o cara fala, ah, irmã de tal pessoa. Eu falei, ah. Que noob você, desculpa, eu era noob mesmo. Porque tinha aqueles anjos com aquela roupa de J-Rock, assim, todo mundo visual K, né, tipo, né? Ah, é inocência, Ana, eu também achava era um rapaz inocente. A vida me mudou. Mas realmente, assim, o OVA me fez nunca mais querer ver nada disso. Apesar de que eu sei que tudo bem e tal... Tirando o protagonista, porque o piazinho lá, o Setsuna, é um bostinho em todas as mídias que ele aparece. Nossa, que bicho ruim, meu Deus. E essa mulher do Anjo Sanctuary nunca mais apareceu com nada assim de relevante no mundo dos mangás, assim. Que eu não lembro o nome dela. Ela desenha muito bem, mas. Cara, na carreira minha cabeça, dela é só isso. Pior que na minha cabeça, durante muito tempo, o Anjo Sanctuary era da Clamp. É parecido, né? Dá pra enganar mesmo. Uma época da Clamp. Só que ela desenha mais redondinho, assim, o rosto, né? Não é tão quadradão quanto a Clamp, mas é bem parecido. Mas a música é bacaninha. E eu vi pouco OVA. A maioria dos OVAs que eu vi foi nessa mapa, assim. Nessa época. É isso aí. Ok, então fiquem com essa música. Qual que é o nome? É Knife of Romance. Como? Knife of Romance. Eu pode repetir falar mais uma em inglês. Vez? Olha, não. É Dragon Ball. É Dragon Ball não, Cavaleiros do Jackson, porra. Não. Tá bom, então fiquem com essa música. Não. Você me diz. やるせない真夜中を Bebop, sua vezes. Oi? Vezes. Suas vezes. Eu vou escolher um anime meio livre aqui. Freedom. Dom. Ah, Dom no final. Tá. Freedom. Freedom. Freedom tem nome? Não sei. Ainda não. Eu espero que não faça. Só CD drama. Mas venderia bem. Ah. Venderia bem. Deve ter som de água no CD drama. Bebop. Bebop. Continue o que você tava falando. É, eu tava falando do Freedom, que é um ova daquele cara do Akira, o Katsuro. Katsuhiro Otomo, isso, lembrei, Otomo. Aquele que cara quer inserir. O autor. Que é em computação gráfica, mas olha que eu gostei, cara. É, os movimentos são muito duros, assim, pesados. E se olha que eu gostei, significa que você legal. Não gostou do Akira? Não, olha que eu gostei da animação, não. Do anime, apesar da animação ser ruim. Ah, sem computação tá. Gráfica. É tipo o Sudano Kishi, né? É. Não, o Sudano Kishi é melhor ainda. Sério? É que esse é bem... Ixi, caralho, cara. Porque é tipo aquele do Nobunaga dessa semana. Assustado. Não, mas o Nobunaga é bem melhor que o Sudano Kishi, cara, a animação. Não, cara. Ah, é, cara. Não, não. É, cara. Que absurdo. É, cara. É sim, cara. Vocês têm que ver de novo o Sidonia, cara. Porque a história é boa, tá acabando com a imagem de vocês, cara. Mas a animação do Inukishi é de chorar, cara. É do Nobunaga chorar. Tem frame rate zoado, cara. Não, cara. Não, cara. A animação do Inukishi é absurda. Absurdamente. Afinal, tem ou não tem Gonagai? Não. Onde? Tem. No Inukishi não tem, não. O que foi que você disse? Ô, Luke, tira esse cara careca aí que tá me irritando. Não, garoto. É o Kirito. É o Kirito. Também não, garoto. Eu lembrei daquela menina lá do filme do Shaolin Soccer. É bom que você se irrita com careca. Eu não vou te encontrar na rua, não, cara. Não, o problema é esse brilho aí. Você tá ofuscando aqui com minha tela. Tirar um pouco do brilho do monitor. Bom, tava falando de Freedom, que é, apesar da animação não ser tão boa, você acostuma depois de um tempo. Eu me acostumei, pelo menos. Só não assisto outro anime com animação boa enquanto estiver assistindo Freedom, porque quando voltar pro Freedom vai ter o choque de novo, de qualidade. Mas você acaba acostumando, porque a história é bem legal, dá pra embarcar bem. É só bem, assistir isso, né? No Kish, cara. Tá vendo Freedom. É, pois é, aí. Só que o Freedom eu ainda acho mais bonito, assim, que Sidonia. Não na animação, mas no design. Eles passam no... Agora eu não lembro se é na Lua ou se é em Marte, cara. Porque Sidonia é tudo a ver, é tudo igual, né, cara? É foda. Pois é, mas eles estão em outro local, ou na Lua ou em Marte. A civilização tá por lá, parece que eles não voltam à Terra já tem muito tempo. Porém, um rapaz lá, o protagonista, ele descobre que tem algumas tramóias lá no meio da associação e resolve voltar à Terra. E a Terra tá meio destruída, tá? Mas tem certas vidas. É um pouquinho parecido com a história de Wall-E, só que sem aquela parte do pessoal gordo, sentado. Comparação meio coisa. Sim, sem um filme. Tipo assim, é só a partir do final, assim, acabou o filme, sabe? Aquela parte que ele chegou no planeta Terra. Aí é daí pra frente. É, pode ser isso aí. Eu gostei muito, cara, disso aqui. O protagonista me lembrou o. Agora esqueci o nome do cara, o cara da moto lá de Akira. Sim, sim, o design dele, na hora você vê. Você vê o design do Freedom, na mesma hora você olha assim, putz, é Akira. É. Só que aqui o Kaneda tá fazendo papel de Takeru. É que eu só vi um episódio, então não posso falar muito. É bom, cara, é bem legal. Depois que você começa a assistir, entra de vez na história. Sei lá, uns 3 episódios assim, você não para mais de assistir. Eu gostei bastante, essa música é boa também. Eles ficam pela abertura, assim, já dá pra ter uma ideia da animação. Aí o pessoal procura aí a abertura do Freedom, você vai entender ponto negativo da animação. Se bem que na abertura ainda não dá pra perceber muito. Na hora que ele tá correndo, uma cena de ação, algo mais rápido, você percebe que a qualidade não é muito boa. Mas enfim, é um bom anime. Mas é OVA tem muito dessa, né, cara? Porque você não tem um dinheiro do estúdio investido, coisa tão grande. Acho que o Sensei foi um destaque absurdo, inclusive por isso, porque a qualidade da animação do OVA, do Hades lá que eu falei, é melhor do que a do anime. Em compensação, a dos OVAs subsequentes é tudo feito em flash. Eu achei estranho, porque todas as obras dele geralmente são qualidade alta, assim. São filmes, né? É bem feito. São filmes. São filmes, né? Mas são em 2D, né? Essa aí resolveram botar computação. Não, mas, por exemplo, 3D. O Steam Boy, ele tem muita CGI, cara. E é muito aparente, assim, a CGI. Só que é bem mais, bem melhor, assim. É pela grana mesmo. É a grana. Qual a diferença? É. O nome da música é This Is Love. Baby, não don't é... hurt me. Não é Bob Marley. No more. No more. Ricardo Utada é o cantor. É a cantora, né? Você, por favor. Cantora. Por favor, né? É. Por favor, né? É trap, sei lá. Ricardo, sério que você não ouviu falar da Ricardo Utada? É sério, meu amigo. Eu vou embora. Eu vou embora agora. É triste. Eu sou um grande fã dela, mas porra, pelo amor de Deus. Sério, quem é? Meu, é que nem o Eric chegar e falar, se tu não conhecesse, falar do Hanazawa Kana. O Hanazawa Kana, né? Uhum. Tipo, poxa, ela era super famosa nos anos 2000, cantou várias músicas de anime, de dorama e de J-pop, ela é diva. Que eu conheci ela, música pelo Inuyasha, né? Então eu fiquei triste. É, tu não gosta de Love Station. Eu não gosto de Inuyasha. Qual? Love o quê? Love Station. Pô, é mole, não conheço nenhum anime da mulher. Não, mas ela tem muita coisa. Ela é mulher. Ela cara, não conhece, cara, é Evangelion, ela canta. Beautiful World. É ela, né? Ah, do filme. Acho que é ela. Sim, acho sim, ela, sim. Conheço ela. Agora conheço. Olha a pessoa que você chamou de homem. Eu não chamo nada. Você se arrepender. Não, não, eu não chamei de propósito, desculpa. Pega o telefone dela, vou ligar pra ela, vou me desculpar. Ricardo Utada, desculpa. Você descobriu o telefone, você passa aí. Foi engano. É essa onda de traps aí que deixa a gente confuso. Tá difícil mesmo com essa onda de trap, viu? A mulher tem. Parece um homem, se você olhar rápido assim. É, cara. Eu adoro essa música. Fica andando encostado na parede hoje em dia. Eu tenho que admitir que, falando em clipes de cantores japoneses, eu já confundi assim de cortes o contrário. Tipo, o vocalista do Larkin Ciel numa certa época, e você não tinha a menor condição de saber. De costas, você não sabia. É claro, você não consegue ver ele de costas, você tem que olhar pra frente pra conseguir ver. Mas é porque ele vestia um. Ele, tipo, de uma época ele usava um cabelão que ia até a cintura, sabe? Assim. E ele sempre andava todo maquiado, como se fosse mulherzinha, então é meio estranho. Na verdade, falando nisso. É, teve uma vez que a gente apresentou um clipe do Larkin Ciel pra um amigo nosso, e o cara ficou o tempo todo do clipe gamado no cara, na menina. Opa! Até que ele descobriu que era um cara. É complicado hoje em dia, é complicado. Mas é isso aí. Repete o nome da música, por favor, Bebop. This Is Love, da Ricardo Utada. Baby, don't hurt me. Ok, é. Eles são muito bobos. Ah, eu sou bobo, né? Você é o cara mais sério do podcast. Você é o amendo bobo do Luke. Eu sou um amendo bobo. Yeah. Yeah. Nós somos amendo bobos. Yeah. então... É a Lobo agora? Boa! Então, eu resolvi pegar aqui um outro OVA, daquele mangá Alien 9, daquele autor muito maluco. Vocês já viram? Alien 9. Alien 9 já. Pronto, Carleiro, você irá me acompanhar porque eu não lembro muito bem qual é a parada desse negócio. Caramba! Então, é uma espécie de Mahou Shoujo que é bizarro, porque ele é muito tenso e eu não lembro muito bem o que acontece. Eu acho que curioso você falar que Alien 9 é Mahou Shoujo. Eu realmente não lembro. Alien 9 não tem nada. Tipo, praticamente Mahou Shoujo, né? Porque são menininhas que elas recebem tipo aqueles alienígenas nas cabeças delas, daí elas vão matando alienígenas. Tipo aqueles alienígenas nas cabeças delas, eu juro que eu não consegui. E é bizarro, é muito bizarro, porque é daquele autor maluco que gosta de fazer criancinhas serem... Como é o nome daquele negócio que você mistura um ser vivo com o seu corpo? Quimera? Quimera? Não. Bizarrice? Não. Ser vivo com seu corpo? Tem um nome pra isso, enfim. Tipo Anubis, esse negócio de... Não. Enxerto. Tu quer falar é um animal com um humano? É isso? Eles misturam um ser vivo com o seu corpo, ele fica implantado. Tipo... Que parasita. Não quer ser vivo, tipo uma planta. Piolho, tipo piolho. Lombriga. Lombriga. Solitária. É, tipo isso. E daí essas criaturas dão poderes pra você e você mata alienígenas com essas coisas. E é bizarro, tem uma pegada meio shoujo-ai, mas ele é mais pela bizarrice mesmo. Então eu escolhi a abertura, que chama Flower Psychedelic, e é bem louco esse anime. Nossa. Que loucura, cara. É, cara, eu pensei que a pessoa ficava doente quando tinha uma lombriga, mas na verdade ela ganha superpoderes. Legal. Alienígenas nas cabeças que misturam animais com humanos e tem flores psicotécnicas. É, então, eu acho que o nome do autor. Acho que esse cara é meio drogado. Deve ser o cientista do Frankenstein que fez esse livro. O Frankenstein. Garotinhas mágicas sofrendo. É, o Frankenstein, exatamente. É muito antigo esse OVA, não lembro quando, mas é velho. Nunca tinha ouvido falar. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca assisti. Eu lembro pouco desse OVA, acho que em 2006, 2007. Eu não lembro nada da história, eu sei que ele tem uma carga psicológica bem forte, mas a história é realmente meio sem pé nem cabeça. Envolvendo alienígenas, então, que as crianças são encontradas de caçar. Se você gostou de Alien 9, assista Milk Closet. Nossa, que pariu. Excelente imagem essa do Togemon, Luke. Obrigado. Bom, tá me recomendando uma doca pra ver depois de Alien 9. Eu acho que tá bom, né? Mal tá excelente. Caiu, tá bom? O Mal me trollou, então. Oi, que é? Não, oi, Luba. Então, se vocês, sei lá, querem ler algo melhor do que Alien 9, não tem anime, mas é do mesmo autor. É Milk Closet, ele é bem apocalíptico e ele segue a mesma linha que Alien 9, só que é melhor. Então é isso aí. Ah, então é esse aí que me indicaram aqui, o mangá. Milk Closet é muito bom, eu recomendo. Ele é maluquíssimo, sério, ele é uma das coisas mais malucas que eu já li na minha vida. Mas ele é muito bom em compensação, o final dele. É isso aí. Ok, então por favor repita o nome da música. É, pera, esqueci. Flower Psychedelic de Ibata Juri. Então escutem aí e fiquem loucos. Ma Eric, por favor. Caso pegar a música de encerramento de Tempateki Nakanojo, que é um OVA de 2 episódios da Bryce Basie. Conta a história de uma garota chamada Otibana, que ela é meio esquisita. Uma garota de cabelos longos, que não fala muito na escola, etc. Que certo dia ela vai conversar com um rapaz chamado Junzawa, que é meio que um delinquente na escola, falando que dois seriam, no caso, parceiros de um... Ai, Vilas, eu não tô conseguindo lembrar direito, ele mas é tipo acho que ela fala. Rei e ela é tipo a samurai dele, não tem coisa assim, certo? Acho que ela falava que era subalterna dela. É. Ela é escrava dele. De um mundo mágico chamado Lemúria, se eu não me engano. Ela tem Chunibyo. Isso. O rapaz acha estranho isso no começo, mas ignora. Só que ao mesmo tempo começam a ocorrer assassinatos pela cidade. E de certo modo, essa garota ela sabe coisas demais desses assassinatos, teorias, como que pode ter acontecido, etc. Aí o Junzawa, meio que desconfiado, passa a tentar investigá-la, tentar descobrir alguma coisa a respeito dela mais a fundo pra ver se ela tem alguma ligação com esses assassinatos. É uma história de suspense e de tal modo não dá pra contar muita coisa, na verdade. Você descobre que é a pessoa que era assassina era a pessoa mais óbvia possível. Eu notei na primeira hora do anime. Essa aí, eu sabia que era essa. Pelo jeito da personagem, sim. Mas é bem legal, cara. O segundo episódio eu acho melhor do que o primeiro. O segundo episódio. Não, o segundo episódio eu já achei mais fraquinho. Eu gostei mais do primeiro. Até porque ele não tem essa história tão assim, ele é mais já a relação dos dois. Isso. No caso são só 2 ovas de acho que 40 minutos cada. Eu queria que tivessem feito mais, por sinal. Eu gosto muito da garotinha. Esse nome Tempa é exatamente um termo usado pra garotas estranhas. E no caso, é do mesmo autor de Kurenai, cujo anime eu não gostei muito. Ah, cara, que eu também gosto bastante. Sim. Acho que o Bebop também viu Kurenai. A Light Nova até gosta. Eu acho muito bom também, cara. E é isso, são 2 ovas de 40 minutos, a animação muito boa da Bryce Basie. Eu gosto dos 2 personagens. Não quero falar muito da história pra não estragar a surpresa, mas o que acontece. Conta mas... o final, então. Ah, claro, vou contar o final. E no caso, essa seria a música de encerramento, que é uma música que eu acho muito bonita. Desde a primeira vez que eu ouvi ela, eu gostei. Que se chama Taiyo, que é cantada por uma mulher chamada Tenohira. Eu não consegui procurar muita coisa dela pra ver se ela teve mais trabalhos. Ok. E esse anime não tem a Hanazaka? Não tem. Então, alguém mais quer falar alguma coisa de Tempão, eu não já tava falando no outro. Tempa técnica do Jô. Esse anime é daquele que a menina tem um guarda-chuva vermelho? É, na imagem de promoção, sim. É. Ah, lembrei qual é. Bom. É esse mesmo. Ah, eu li aqui, agora que eu li, no caso, a primeira vez que ela se encontra com o Jun, ela se ajoelha, beija os pés dele e declara ser sua leal serva de um mundo há mais de 2000 anos atrás, onde ele era o rei e ela era a sua subalterna pra dominar o mundo, etc. Vai embora não, hein? Tchau! Ok, então fiquem com esta música desse OVA. É bem legal, galera, eu indico. Não que os outros não sejam, os outros também, quase todos, menos em Sanctuary e menos da Emma Rotori. Thank you. Segunda música. Deixa eu pegar mais alguma coisa aqui. Peraí, desculpa, gente. Cadê? Aqui. Saint Seiya de novo aqui, porque eu não tinha mais nenhum OVA pra pegar. O Lost Canvas, a única história que importa de Cavaleiro do Zodíaco, que são os OVAs que foram cancelados. Eu não entendo o Japão. Eles cancelaram Lost Canvas pra botar aquele Cavaleiro do Zodíaco com malhação. É porque era OVA, cara. Luke, simplificando a situação, é porque Lost Canvas é um OVA, não era uma série pra TV, senão ela teria feito mais sucesso. Pegam... OVA, o problema é que é muito difícil vender bem, cara. Aí pegam e botam os garotinhos malhação, tiraram as caixas de pizza do primeiro Cavaleiro do Zodíaco, botaram colarzinhos pra trazer a armadura. Aí botaram um puta verde com o Elemental, cara, eu fiquei... Mas enfim, Lost Canvas é uma história alternativa, do mundo alternativo, com... Dessa vez com um roteirista que sabe escrever uma história, não com Kurumada. Aquele merda do Kurumada, com personagens diferentes um do outro, porque, né, Kurumada era... Tem três tipos de personagem, tem o Shiryu, tem o Seiya tem o Ikki. Tem o Shun. E tem o Shun pra mulher. Shun pra mulher. Então são quatro personagens e você tinha que se virar com aquilo, saber quem era quem. Pelo menos no Lost Canvas é todo mundo de... diferente, os Cavaleiros de Ouro são Cavaleiros de Ouro, eles são poderosos. E outro, que a animação é muito boa. Merda. A animação é boa. O Cavaleiro de Bronze são, só tem, tipo, dois Cavaleiros de Bronze. Merda, que é o... que é tão merda quanto o Jabu. Acho que todo mundo que usa essa armadura tem que ser um Cavaleiro merda. Jabu de Capricórnio, como diria o mangá aqui do Brasil, né? Exatamente. É. Mas enfim, de Cavaleiro de Bronze é só o Capricórnio, eu só consigo... É o Jabu, só o cara que usa a armadura do Jabu e o cara que usa a armadura do Seiya. Ah não, tem a garota, pô, tem a garota que usa a armadura. Mas a garota não é de bronze, ela é de prata, na verdade, né? Ela é cavaleira, aparece na segunda parte dos OVAs, então é a hora que ela usa a armadura. Ela é uma mulher cavaleiro. Não, cavaleiro, exatamente, que não usa máscara. Que não precisa casar com... Aí, não precisava do Ômega, pô. É um bom OVA, pena que acaba sem final, porque foi cortado, foi cancelado. Mas vocês podem ler o mangá, que é bem legal. E tem o Netflix. E os Cavaleiros de Ouro são fodas pra caralho. E tem o Netflix. É impressionante. É impressionante, o negócio é tão bom que o Cavaleiro de Peixes é foda. O Cavaleiro de Peixe é fodão, velho. O Aldebaran desse anime é do caralho. Mas é não merda. Mas é massa a luta, porra. A luta é foda. Mas o Cavaleiro de Peixe com rosinha e tudo, você torce pro cara, porque ele é foda. Uhum. Exatamente. Eu fiquei impressionado que o Aldebaran tinha aquele poder que ele usa, que eu não sei porque o Aldebaran do original não usa aquele poder. O Aldebaran do original que é um merda, cara. Porque o Kurumada é um merda, então tudo bem, né? Aliás, aquele OVA que eu tinha falado, aquele OVA mostra como o Aldebaran do original era um merda. Ele perdeu pra um espectro mó pai. Que pariu. Eu fiquei muito triste com aquilo. É brasileiro essa porra, tava de Rué BRBR com o espectro e acabou perdendo. Eu jogo Dota no Brasil e eu sei muito bem como é que é isso. Então... enfim, Cavaleiro do Zodíaco, a gente já falou demais, eu não quero mais repetir como a gente repete as falas. Quê? Não, é a abertura. Reclamam que já falaram bastante Cavaleiros, mas quando tocam Cavaleiros, ficam 5, 6, 7 minutos falando direto. Esse não tem Shun, não tem Ikki, não tem Seiya, não tem porra nenhuma disso. Tem um tema, né? Mas tudo bem. Tema não, mas o tema não é o Seiya. Ele é chato, mas não é tão chato. E nem a menina que faz a Athena também não é. Né? É. Mas ainda assim é inútil pra caramba. É. Eu gosto do... Apesar dele ser meu baitolo, eu acho legal o personagem do garotinho que faz o Hades. É, eu não lembro o nome dele. Eu gosto... O Alone. É o Alone. Alone, isso. Alone. É muito sozinho mesmo ele. É... Nossa, o Alone é muito... É, mas eu acho legal o fato dele poder dele pintar coisas e matar. Isso daí. Não, e é engraçado que chega mais pra frente, tá todos os vilão lá. Ai, termina a pintura, Alone. Termina a pintura, ele enrolando pra caralho. Se deu as caras e mangaká, né? É o Togashi, assim, do fim do mundo. Não, se fosse Togashi, ele pintaria com o pé, teria terminado com o riso, assim. Não. Não, velho, ele enrolando a Pandora na cara dura, assim. Tipo, pra mim, ele é tipo... Pintura, termina a pintura. Ele é... Nem termina. Ele é o autor de Bleach. De Bleach, não. De Berserk, cara. É, tipo isso, o High School of Dead. Estou também atrasando o mangá porque estou desenhando muito, não sei o que. E tá jogando, filha da... Nossa, o Alone só ficava jogando jogo de idol lá e nem trazia o Apocalipse. Tava se fudendo pro Apocalipse. Ele sabia que ia morrer, sempre ele perde. Pô, então, pra quê? Todos perdem. Nossa. Deixa eu fechar o joguinho antes de acabar o mundo. É. Eu nunca entendi porque o Deus Hades, o personagem que tem o Deus Hades, ele tem os outros deuses subalternos dele e sempre espera que os espectros lutem antes. Porra! Manda logo os bichos se fuder antes dos caras fiquem fortes. Mas é isso, eu não sei o nome da abertura porque eu pesquisei uma hora correndo. Uma hora não, 10 minutos eu pesquisei só ver se achei. Né? Então foda-se. Então tá, fiquei com a abertura de Saint Seiya The Lost Canvas. E se você quiser saber o nome, é só olhar no post. O que você disse? Just wanna know what my life is for. Winning every match I have to play. I haven't felt like this before. The truth is gonna be revealed today. I really don't have anyone to slay. No need to live this way. Love will fill the world and it will rain. Trepidation. The world pulls up indecision. Lead us to the realm of Athena. Próxima pessoa, agora é o Carlírio. É, sou eu. O que você disse? Ok. Sou eu. Como? Sou eu. Quem? Sou eu. Hã? Manda ele pro inferno logo, pai. Shiryu, amigo. Não, eu quero passar um podcast sem falar isso. Que bom, Yoga. Não complica, Luke. Cara, não apele. Muito bom. Ikki! O Shu cai pra cima, ele é muito foda, cara. Ok. Então vamos à minha última. Chega de sentimentalismo. É, lembrei desse negócio do mamãe, lembrei do, de novo do Vai Ser o Último Episódio que eu tô fazendo o túmulo lá do Ikki, o Yoga te fala do lado. Com Deus, mamãe. Ah, mas esse túmulo não era do Ikki, é, quer dizer, Ikki. Tá bom. Vocês são impossíveis. Enfim. Hora da minha última indicação neste podcast. E a minha última indicação vai para um OVA bem especial chamado Korekak no Ogel. E tradução literal para português, caixinha de música meio quebrada. Shobits, Shobits, Shobits. Tem inspiração, mas não é Shobits. Tem inspiração. E esse OVA conta a história de uma... É um Shobits Lolicon. Chill! e esse OVA conta a história de uma simpática robozinha de nome Flower. Ela foi encontrada num lixão por um garoto chamado Keiichiro. E esse Keiichiro tem uma história triste de vida, porque ele perdeu todos os seus familiares em um acidente de automóvel, no qual ele não estava no automóvel, por isso ele é o único sobrevivente. E desde então ele vive na casa de maneira solitária. A casa é largada, bagunçada, lixo pra tudo quanto é canto. Uma maravilha. E num belo dia ele estava tentando se proteger da chuva, até que ele foi para um templo, e atrás do templo tinha um prefeito de um lixão, e lá ele encontrou uma dessas robozinhas. Ele resolveu pegar essa robô e levar para ver se tinha um conserto, coisa e tal. Quando ele chegou no local de conserto, simplesmente ele foi atendido de uma maneira bem ríspida. Essa robô não tem conserto. Então, tudo que você pode fazer é comprar esse papelzinho aqui que indica que ela tem que ir pro lixo, você gruda nela, deixa no lixo e amanhã já estão buscando ela. Beleza. E nesse período entre noite e dia, a robô inventa de acordar, do nada. O relógio interno dela volta a girar. E ela é uma robô do tipo bem antiga. A memória dela é fraca, ela não tem muita percepção das coisas. Só que ela tenta fazer o melhor para agradar o Keiichiro, que carrega, além do fato de ter perdido todos os seus familiares no acidente, carrega também um fardo pessoal que tange a música, que tange a um antigo sonho de vida que ele tinha. Só que ele resolveu abandonar esse sonho em razão dele se culpar pelo que ocorreu com os pais dele. E a história prossegue em 30 minutos de uma maneira muito convidativa, porque a Flower tenta não só entender o Keiichiro, como tenta ajudar ele. E o final desse OVA é bonito demais. Bonito demais o final, carismático, sem palavras mesmo. Não, eu só queria dizer, se você achasse uma boneca no lixão, você levaria pra casa? Porque assim, no caso do Shobits, eu até entendo que o cara era pervertido, então ele viu a garota nua e levou pra casa, mas nesse caso aí, cara, me desculpe. Bom, isso vale pra Shobits também, né? Eu já disse, no caso do Shobits, acabei de explicar por quê. Né? Não, mas o cara não era pervertido em Shobits, peraí. Beleza. Ele não era. Não. Achei uma mulher nua na rua e levei pra casa, é isso mesmo? Não, nesse. Nesse é uma garotinha. Ela tá vestida nesse. E ela tá vestida. Vem pegar a balinha aqui, vem pra casa. Como você. Meu Deus. Te dá um pirulito pra você chupar. O tio vai te dar um doce. Te dá um pirulito. Em Shobits ele era pervertido. Vamos lá. Não, ele não era pervertido. Tá bom. Acho que você viu outra série. Não, ele não era pervertido, caramba. Ou agora é pervertido um rapaz que veio do interior e não entende nada da vida na cidade grande? Ah, tá. O é, cara pervertido, pegar... é pervertido quando ele vê que pode ver pornô na maquininha. Qual é o nome daquela baixinha? É Sumomo o nome da baixinha? Sumomo. Cara, pessoas do interior são. Desculpa. Piores. Pessoa do interior come vaca, velho. Vocês estão falando demais. Skypira aí interior. Come vaca, come cabra. Você tá falando do termo literal, né, Luke? Não. Comer tatu é bom, que pena que dá dor nas costas. Cabra. Não, cara, mas eu me lembro que no começo do anime logo ele fala alguma coisa de quando eu vou pra Tóquio vai se aproveitar que ele vai estar sozinho em casa. É muito louco. Vai se matar na poeira. Vocês me dão medo. Mas bem. Eu vou te falar que eu vi também, mas eu acho bem medíocre esse ver. Triste eu vi isso, muito triste. Eu já vi, eu não gostei da garotinha, não. É medíocre no sentido de bonito, só pra deixar claro. É bonitinho assim a animação, o jeitinho dela, mas eu não gostei da. Tá certo, Carlinho. É. Só que é muito parecido com o Shobit. É medíocre nota 6, tá? É, nota 6, é. A percepção de vocês é horrível, mas ok. Você deu 7 pra Cowboy Bebop. Tá no erro. Ok, continue aí, Carlinho. Não, já falei que tinha pra falar do anime já. Não, então qual que é a música mesmo? O nome da música é o próprio nome do anime, é Korekak no Orgel, cantado pela Hiromi Sato. Então, pessoal, escutem aí. して真似すんな。 Então, galera, aqui na parte final, vamos começar primeiro com o Carlinhos dizendo quem vai escolher o próximo tema e quem vai dizer a última música. Muito bem, vamos dar o A da Graça pro tema do próximo podcast, que vai ser o de número 32, e quem vai ter a honra de... a incumbência da tarefa vai ser a Loba. E a última música, quem vai dar pra nós esse toque de despedida, né, do podcast de hoje, vai ser a Ana. Só pra me fuder, porque eu não tenho outra música, né? Eu vou te falar que eu não sei se alguém tem outra música, porque... Eu tenho. Eu tenho, não. Se for Cavaleiro do Zodíaco, você não seguinte. Tem. Vai uma... Poxa, o que você vai disse? Aí. Vamos lá, então. Primeiro, eu vou começar, então, com considerações finais. Então, galera, agradeço a todo mundo que participou do podcast. Agradeço a Ana, depois ela vai explicar o porquê. Agradeço em especial a Ana, depois ela vai explicar o porquê. Eu ainda estou meio chateado com a morte do Rob Williams. E eu queria dizer que provavelmente quando sair esse podcast aqui vai ter rolado um hangout, que vai ser uma espécie de programa novo do Anime Portfólio. Então vai ter um link na postagem, se vocês não viram, deem uma olhada lá. A gente vai falar sobre coisas diversas relacionadas ao anime num certo dia da semana específico, cada 15 dias. No mais, acho que não tem muito o que falar, não. Bebop, por favor, suas considerações finais. Então, acho que deu pra falar bastante desse tema aí, né? Ovas, apesar de Luke não ter conseguido achar muita coisa. Tu não assiste muito Ova, não, Luke? Ou é porque foi em cima da hora mesmo? Foi em cima da hora. Ah, porque eu nunca vi nem comi, eu só ouço falar só de eu. Esse é o Luke, o Luke vou... pagodinho. Luke, eu não vou pegar essa música, cara. Não vou. Por que não, cara? Não, de jeito nenhum. É melhor não pegar, não. Era isso. Outros animes que eu queria colocar, que era o... que eu já falei, Kaden Metal Idol. Aquele outro da menina, que o cachorro se apaixona por ela. E o... Furikuri também. Metal Idol é muito bom. É, eu acho. Eu pensei em botar Furikuri, só que eu admito que na hora eu só lembrei da música Hot Shoot Star, que já saiu aqui. Então, deixa pra lá. Tem uma música deles que é bacana. O nome da música é Patrícia. Bem legal. É, todas aquelas músicas lá dele, músicas do The Pillows são muito boas. É, a banda é muito boa. E também tinha outro ova bacana, mas a abertura da música é muito ruim, que é o Kekkokame. Eu ia falar dele. Kekkokame é espetáculo. Gonagai. Gonagai. Aí, Gonagai. A heroína que usa uma máscara. Apenas uma máscara. Exatamente. E tem live action. E tem 10, cara. Tem um não, tem 10. E não são, nenhum deles é pornô. 10 live action. E nenhum deles é pornô. Surpreendente. É tudo comédia. É mais ou menos. Eu vi um, cara, só. É muito ruim. Eu só vi o Oba mesmo. É, e podem acessar o Anime Coach também, que sempre tem podcasts lá. Então, a outra música que eu tinha escolhido é da When Jen Comes Marching Home, daquele OVA. Oi? De Black Lagoon, da Roberta. E era isso. Alô, galera. Alô. Alô, galera. Bate o pé. É, Carlinho Neto, por favor, seus considerações. Bate o pé. E bate o pé. É sempre bom gravar com o pessoal aqui. Hoje foi a turma completa, o que não ocorria tinha algum tempo, por diferentes razões, né? Mas é sempre bom rever Ana, Loba, Eric, Luke, Evilásio e Bebop, todo mundo junto, com suas características mais peculiares possíveis. Só que eu acho que o Luke falou muito de Saint Seiya hoje, mas isso é perdoável. Enfim, o que você disse? Que você falou muito de Saint Seiya. Iki! Eu acredito que esse podcast tenha sido do seu agrado, ou ao menos eu espero que tenha sido do agrado de vocês que acabaram de escutá-lo. E em breve vai ter um post dele no Netuin, direcionando para todos os blogs participantes, fazendo um merchan de cada um, como de costume. E aproveitem para visitar o blog com suas notícias sobre animes. E é isso por hoje. Ok, então, Eric Dias. Não tenho nenhuma música mais, eu só escolhi essas duas em cima da hora mesmo. E é isso, obrigado pela participação, até mais. É, Luke Lucas? É, sobre o OVA que faltou, eu ia colocar um de Yes Puri, abertura absurda. Sério? Que eles simplificam o mangá com garotas de calcinha sutiã na abertura, porque é isso que o mangá é, né? O OVA é uma bosta, cara. O OVA é um lixo. Dois, tanto a Ice quanto a Spear, é tudo uma bosta. É absurdo, eu ia falar só por causa do absurdo da abertura, porque o mangá não é sobre... Pois é, o mangá é legal. O mangá foi o primeiro mangá que eu terminei de ler na internet, olha aí. Eu lembro que eu tava pegando um lugar e eu ficava xingando, como bom normal fag, eu ficava xingando o Scanlator porque eu não lançava logo o final do mangá. E é do mesmo autor de Zetman. Isso. E DNA. Pra finalizar, eu só queria comentar que os homens e Barakamon só se multiplicam e eu tenho que bater minha cabeça no muro pra sangrar ela, pra aliviar minha pressão. É isso. Quem vai escolher o tema é a Lobo, né? Então, Lobo, por favor, sucesso finais e o tema da próxima edição. Tema. Já falei minhas considerações. O tema é pessoas que morreram, mas que estão vivas. Ah, desisto. Eu desisto de gravar podcast. Eu desisto de gravar podcast, tá? Falou, gente. Como assim, peraí? Explica aí. Eu sei uma. Elvis. Eu sou fantasma, ok. Tipo Elvis, isso aí. Tipo ele Michael não Michael Jackson. Ele tá vivo. Só tem o Steve Jobs do Rio de Janeiro também. Não. Vale Saint Seiya de novo, cara, que tem o Aiora. Naruto também vez vale pro último capítulo. Fica aí a dica. Dragon Ball, aí Dragon Ball. Dragon Ball. Pelo menos. O próximo podcast vai ser invadido. Yakusho. O próximo podcast vai ser invadido por Dragon Ball e Naruto. Yakusho, cara, que é isso? Ele foi, morreu e voltou, cara. É, e o Hakusho também. Zumbis. Vampiros. Tá vendo? É um tema bom. Não, não é não. É melhor que uma menina com eu não quero nada também. Mas é melhor que o tema do animes com pessoas que lutam Kendo, mas não usam Kendo, não são samurai. Porra! Eu olhei meu e-mail com esse tema e fiquei, o quê? Eu acho que todo mundo teve essa reação, né? Que porra é essa? Tá bom. Vocês tinham que ter falado mais na hora que eu disse esse tema, porra, no podcast 29. Eu não tinha ouvido a parte de falar que, pra mim, é anime de Kendo, beleza. Ah, mas não pode ter pessoas que lutam Kendo, ah, porra. que já acabou com tudo. Mas não foi isso. Era um anime de Kendo. Era um anime que tinha pessoas que lutam Kendo, mas não pode ser anime de Kendo, na verdade. Né? Anime de samurai. Eu quero anime de futebol, mas as pessoas não podem jogar futebol nele. É, tem, cara. Tá bom. Procura aí várias músicas. Não, várias músicas não tem, não. Mas bem. É, então vai ficar assim, né? Pessoas que morreram e voltaram. Sério, eu não faço ideia. Será que foi eu e voltou? Ou que não voltaram. Elas só estão aí, só que não estão vivas, sacou? Não, aqui não estão. Você tá falando com o espírito do seu vovôzinho, a Atena. Entendeu? Aquele anime do Buda e de Jesus, blogueira. A Saori tá falando com o vovôzinho dela. Vovôzinho. Cara, me irritava tanto quando a dubladora da Saori ficava falando vovôzinho, cara. Puta que pariu. Aí tem Ricardo Nogô, Kansai. É verdade. Tem muito anime aí de gente morta que tá viva. Na verdade, ela está falando anime sobre fantasmas, mas tudo bem. Não precisa ser de fantasma, tipo... Pode ser zumbi. Sei lá, só baixa... Pode ser zumbi. Não sei. Acho que melhor não. Então são que... Tem zumbi, peraí, tá, vamos lá, calma. Com as suas animes... Ele tá morto pra tá vivo, entendeu? É muito confuso isso. É muito filosófico. Ele está morto, mas está vivo no seu coração. Tá, termina isso, pelo amor de Jesus. Eu tô tentando entender, pô, qual vai ser o próximo tema. Tá, eu tenho que trabalhar, mãe. Tá eu bom. Inteiro é, trabalho. Ok, então a gente descobre aí no meio do caminho. Eu já entendi, é tá morto, tá vivo, que nem quando a gente fica de manhã quando acorda, é isso. Ai, meu Deus. Iki! Ok, Ana, por favor. Ana, então, por favor, agora é as finais. E qual que é a última música? Considerações finais dessa vez são finais mesmo, porque eu mudei de horário no trabalho, não vou poder ficar até mais tarde gravando mais com frequência, então eu vou ficar só com o Animicote, que fica menos pesado também, porque trabalho eu vou ficar de roteirista lá também, então eu não posso ficar dormindo, eu tenho que pensar de manhã cedo já, então não rola ficar muito zumbi toda hora. E daí os PCA, não vou falar isso por e-mail, que chato, né? Daí eu vim participar de mais um, que bom que veio todo mundo, daí foi bem legal. É isso, foi muito bom participar, sempre divertido, vou sentir falta, mas ainda vou estar no Animicote, assim, só pra diminuir, não sobrecarregar e eu começar a ficar louca, né? Lobo. Menos animes pra assistir também, né? Daqui eu estava pegando as coisas que eu já tinha visto mesmo, porque... É mais fácil de pegar. No Animicote tem que ver mais coisas também, mas devo ter mais tranquilidade também. E isso foi muito bacana. Estar aqui com vocês. Continuar ouvindo. Eu acho que eu vou ouvir até com mais frequência, né? Porque às vezes você grava, dificilmente você ouve de volta. E é isso. Daí me falaram pra escolher a última música. Eu escolhi a Gradus Vita, do primeiro encerramento do Hellsing OVA. Que bom que eu não peguei uma música do OVA do Hellsing, que é um dos OVAs favoritos da vida. E é isso, pelo menos vai acabar o podcast em grande estilo, porque essas músicas são muito boas. Bom, é isso aí, galera. Todo mundo dizendo tchau pra Ana. Tchau. Ai, a gente nunca mais vai se ver. Sentiremos. Eu disse tchau, não adeus, tá? Só. Tocou o encerramento de lenha agora. Toca a música do Rock Tree. Amigos nunca dizem adeus. Que porra é essa? Tchau, pessoal. Fica aí com a música. Tchau, seu viado. Ah, Deus. Tchau, galera.